meu pão e tudo ei, love you for me, tudo ei, you love your pão e tudo ei, ai, tu love your pão e tudo ei, love you for me, tudo ei, you love your pão e tudo ei, ai. De tus ojitos verdes, de tus ojitos verdes.